aí, maluco? Ai, cadê o barato? Você não me deu o bagulho, meu? Você tá tirando? Maldito. Já faz tempo vacilão, aí. Não tem mais conversa. Conversa aqui é outra, certo, mano? Aí demorou, já era, vacilão. Vai tomar seu cu, filho da puta. Vai na cara, vai na cara. Vamos, já era. De milhão se mosca cai a carne. Tinha os moleque trepado, detalhe até o design. Atrás do portão, os bico cansa a viela. Os anjos linhas de frente sempre protege a favela. Já sofreu que sofreu, monotomia doente. E geralmente a família desses guerreiros são crentes. E aí, colocou? E aí, maluco? Bate a nave não, sem função, no quebrão, favorece os irmãos. Neguinho, cê gosta de dinheiro, quer ser nosso parceiro. Demorou pra fechar o bonde da guerrilha. Enquanto vários se humilha, você é nosso convidado especial. Lado a lado pra agradar o diabo. Perdoai, meu Deus, eles não sabem o que fazem. Chora mãe, chora pai, dá risada os covardes. Momentos de angústia e solidão, presa da depressão. E soa frio enquanto quente o sol aquece o mundão. Na noite vários zumbi, cabreiro até com os parceiros. O monstro limpa no cano, já imaginando o dinheiro. Vai buscar, vai contar as notinhas de 100. E no final da oração só ouviu um amém. De milhão, se moscar. Quer saber, mosca não? Bandido, pai de família, foi encontrado no chão. Bom ladrão, perde a vida, só deixou mais ferida. Pros herdeiros a dor, só lembrou mais despedida. Eles não pediram o luxo, só a presença dos pais. Que por ganância, ganância, não vão os ver nunca mais. Quem leva a culpa somos nós, por nascermos assim. E ter o prazer de poder se conhecer só no fim. Falar o quê, pra quê, se não valeu de nada. Tanto esforço, esforço, em prol de nossa quebrada. Anda na mesma, não melhorou, piorou. Não convenceu o sistema e o crime só aumentou. Regenerou-se quem pôde não se perdeu. Não se tornou viciado, não se formou ateu. Acima de mim só Jesus e de Deus, mais ninguém. Jesus morreu na cruz depois de pregar o bem. Sem medo, sem diferente, sujeito não inocente. Cavernoso pra uns, pra muitos sim, boa gente. Vícios e erros não impede de eu falar sobre o bem. Dessa mania doentia sou mais um refém. De milhão, se moscar. Pode acreditar, mano. Aí, segue quente. Loucas horas. Anderson Franja na linha de frente. De milhão, três função no galachão. Mó chavão, vão na contramão. No sentido capão, enquadrão. Não tô pra viver numas de frustração. Atrás de milhão, das verdinhas coçando na mão. Sem pagar rojão pro Jefão. O crime até foi bom, mas infelizmente muitos não viveram essa opção. Presta atenção, trutão. Primos e irmãos estão no cadeião. Já faz tempo que o crime deixou de ser mamão. Não se liga, João. Vejo os irmãos de cordão e Xandão. Carro de patrão, dinheiro e grande proporção. Só cifrão, em notas de 100 conto, tá bom. Em alta grama do ouro, trusdão. Rende um montão, sem muita ambição. Quero uma house, estilo mansão. Cordão de ouro branco, lindão. Só vinho do bom, viver como cão. Já era, eu quero é mais sangue bom. Pagar atenção, que a cara do meu filho, né não? Isso não tem perdão, mina que não tem opinião. Agradeço a Deus por não deixar meus filhos na mão. Mó satisfação, ver os irmãos lutando pelo pão, me esperando só. E quem promete é dia de eleição. Loucas horas, Anderson Franja na linha de frente. Isso mesmo. GS Records na captação. É nós que tá a franja. Karate. Muito obrigado. DJ Pudim na produção. Pode alastrar, é nós que tá. DJ que risca também rima.